dão-nos um lírio e um canivete e uma alma para ir à escola, mais um letreiro que promete raízes, hastes e corola. Dão-nos um mapa imaginário que tenha forma de uma cidade, mais um relógio e um calendário onde não venha a nossa idade. Dão-nos a honra de manequim para dar a corda à nossa ausência. Dão-nos o prémio de ser assim, sem pecado e sem inocência. Dão-nos um barco e um chapéu para tirarmos o retrato. Dão-nos bilhetes para o céu, levado à cena num teatro. Penteiam-nos os crânios ermos com as cabeleiras dos avós, para jamais nos parecermos connosco quando estamos sós. Dão-nos um bolo que é a história da nossa história sem enredo, e não nos soa na memória outra palavra para o medo. Temos fantasmas tão educados que adormecemos no seu ombro. Sonos vazios, despovoados de personagens do assombro. Dão-nos a capa do Evangelho e um pacote de tabaco. Dão-nos um pente e um espelho para pentearmos um macaco. Dão-nos um cravo preso à cabeça e uma cabeça presa à cintura, para que o corpo não pareça a forma da alma que o procura. Dão-nos um esquife feito de ferro com embutidos de diamante, para organizar já o enterro do nosso corpo mais adiante. Dão-nos um nome e um jornal, um avião e um violino, mas não nos dão o animal que espeta os cornos no destino. Dão-nos marujos de papelão com carimbo no passaporte, por isso a nossa dimensão não é a vida, nem é a morte.